Capítulo 123. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Levanto meus olhos para ti, ó Deus que habitas nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão. Como servos que olham para as mãos de seus senhores, e a serva que olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes.